acha que é bacana. A foto é perfeita, o riso é sacana. O mundo é blazer, Prosecco Rosé. Pra que etiqueta, ter boas maneiras? Estamos do lado de cada fronteira. Brilhante quintal, glamour nacional. Faço caras e bocas, com que roupa eu me dou bem. Eu sei que caras e bocas me levam pra Roma também. Eu faço caras e bocas, com que roupa eu me dou bem. Caras e bocas me levam pra Roma que é bacana. A foto é perfeita, o riso é sacana. O mundo é blazer, Prosecco Rosé. Pra que etiqueta, ter boas maneiras? Estamos do lado de cada fronteira. Brilhante quintal, amor nacional. A gente disfarça o motivo, inventa a situação. Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar atenção. Eu faço caras e bocas, com que roupa eu me dou bem. Eu sei que caras e bocas me levam pra Roma também. Eu faço caras e bocas, com que roupa eu me dou bem. Roma também. Eu faço caras e bocas.